anticipated moment in racing. Fala galera, começando então a nossa edição número 103 para falar o que melhor aconteceu lá em Phoenix. Um grande final de semana em Phoenix, né? Tivemos aí, pelo menos na Xfinity Series, aí alguma coisa não muito boa. Foi a vitória do Kyle Busch, mas sim, pelos números, acho que vale a pena aí os números do Kyle Busch, que são impressionantes. Mas para o campeonato foi uma corrida interessante, uma corrida bem que mexeu bastante com a tabela de campeonato, né, da Action Series, e claro, a corrida da Sprint Cup foi um corridão, né? Então hoje à noite, quem está comigo aqui hoje à noite, não estarei sozinho, né, depois de duas edições gravando sozinho. Hoje quem está comigo é o novo integrante do Bigone Brasil, né, o Lucas Herrera. Lucas, dê boas-vindas ao pessoal, Lucas, por favor. Bom, boa noite, galera. Muito obrigado, Leonardo, por dar a oportunidade de estar participando aqui do Q-Wide. Vamos falar da NASCAR, vamos falar da categoria, das categorias que a gente tanto ama, né? Imagino que seja sempre muito bem-vindo, né? Espero que você apareça mais vezes. Então, começando então a edição número 103, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, onde você prefere estar nos ouvindo, dentro do ônibus, do metrô, caminho da faculdade, no carro, da escola, do trabalho, ou em casa, só esperando o tempo passar e ouvindo a gente aí para ajudar a nossa audiência. Então, pessoal, vamos começar como sempre, né? A falar da corrida 10 da Xfinity Series, né? A Exalta 200 aí, onde aconteceu no sábado à tarde a corrida. Uma corrida tranquila, um certo passeio do Kyle Busch, né? Algo que todo mundo já sabe que mais ou menos que ia acontecer, né? Não só apenas do Kyle Busch, né? Foi um passeio da Joe Gibbs aí, mais uma vez fazendo 1, 2, 3 aí. Fez a largada, foi assim, grid largada, 1, 2, 3. Chegou 1, 2, 3 também. Só o Daniel Soares que ficou um pouco perdido aí, depois na última parada lá. Mas ele conseguiu chegar nos dois aí da Joe Gibbs aí, e prolificou e ficou em terceiro mesmo. Mas vamos falar aí do vencedor, Kyle Busch. Kyle Busch que vem dispensando comentários na Xfinity Series. Mas são três corridas, tá, pessoal? São os números aí deles, são impressionantes aí. São três corridas, três vitórias em 2016. Essa foi a sua nona vitória nessa pista em Phoenix. E a sua vitória de número 79 na Xfinity Series. Eu ainda só quero ver aqui, passar para vocês, os números de voltas lideradas agora, até agora na Xfinity Series. Deixa eu só ver aqui, mas são números são impressionantes também. Ah, já estou com eles aqui. Até agora ele disputou, pessoal, 563 voltas, certo? 563 voltas, guardem esse número aí. Ele já liderou esse ano aí de 2016 493 voltas. Então ele conseguiu, só não liderou 70 voltas até agora. Então assim, não tem nem muito o que falar do Kyle Busch, né? O Kyle Busch aí sobrando. Ele não ficou com a pole Phoenix, quem ficou com a pole Phoenix foi o Eric Jones, né? Mas ele nas duas últimas corridas de Las Vegas, tanto ele tinha ficado com a pole. Então o Kyle Busch está aí, a média de largada dele depois que esse terceiro lugar foi para 1.7 e a média de chegada continua em 1, ou seja, 3 corridas, 3 vitórias, média de chegada 1.0. Impressionante no Kyle Busch aí, são 3 vitórias, 3 top 5 e 3 top 10, ou seja, o Kyle Busch está sobrando. E para falar que está sobrando, meu amigo aí, Lucas Herrera, vai falar. Como você viu a corrida, Lucas, e quais são os seus destaques aí para Exalta 200? Olha, Leonardo, eu realmente, sobre essa corrida, vou falar para você, viu? Eu passei muita raiva vendo essa corrida, porque eu, esse ano, a partir da corrida de Daytona que nós tivemos, que foi uma corrida até bem interessante, tal, várias coisas aconteceram no Xfinity, as últimas três corridas, que foi Atlanta, Las Vegas e Phoenix, realmente me deixou tipo, quase que sem vontade de assistir a corrida. Porque foram vários passeios, assim, muito... Essa última corrida até que não foi tanto quanto a de Las Vegas. Não só você, mas... viu, Lucas? Não só você aí que tá passando raiva com esse negócio do Kyle Busch aí, viu? Pois é, tipo, eu vou dizer uma coisa que é verdade. Eu não sou torcedor do Caio Busch. Se eu fosse torcedor, talvez estivesse mais feliz. Mas o meu problema não é com o Caio Busch estar vencendo, na verdade. Ele poderia vencer a corrida, contanto que a gente tivesse emoção na corrida. Mas essas corridas que a gente viu foi um domínio total da equipe Joe Gibbs. Essa corrida, a única hora que nós tivemos alguma disputa pela liderança foi quase no final da corrida, quando o Eric Jones chegou perto do Kyle Busch e chegou a tentar ameaçar alguma coisa assim tal, mas depois dos últimos pits ele acabou ficando para trás, ficou vários segundos para trás, acho que foi quase 10 segundos, se eu não me engano, Não, foi e tudo isso não, depois. Lucas. Deu uns 2, foi 2,2, depois aumentou para 3 e essa diferença começou a cair depois no finalzinho. Isso perto do final da corrida? É aquela última parada que eles entraram colado nos pits, né? Aí eles entraram colado, aí depois o Caio Busch saiu 2 segundos. Foi 2, quase 3 segundos. Essa parada no final praticamente aí sacramentou praticamente o que aconteceu na corrida, né? O Caio Busch terminou lá na frente e o que o Daniel Suárez, que na parada anterior, se não me engano, ele tinha ficado para trás, ele acabou conseguindo se recuperar e chegando em terceiro lugar. Essa corrida Xfinity Series realmente não me empolgou para assistir. Eu até, talvez até seja um pouco de implicância minha, porque nas últimas corridas parece que quando eu começo a ver a corrida, parece que eu já começo a reclamar da corrida, na realidade. Porque tamanho do domínio da Joe Gibbs. É o que eu disse até, o Kyle Busch poderia ganhar, não tem problema o Kyle Busch ganhar. Ele é o melhor, de longe, o melhor piloto que tá andando no grid da Xfinity Series, isso a gente nem discute sobre isso. Até talvez tenha o Keselowski lá também, que já foi, chegou a ser também campeão da Sprint Cup, mas o problema não é esse. O Keselowski mesmo ficou lá para trás, ele nem ameaçou o Kyle Busch. É a equipe de Joe Gibbs que está dominando as ações assim praticamente na Xfinity Series. Tirando os três pilotos da Joe Gibbs, que foi o Kyle Busch, o Eric Jones e o Soares, podemos destacar o Justin Allgaier, que esse ano voltou para a Xfinity Series, que terminou na quarta posição. E o Chase Elliott, que ficou em quinto, apesar que o Chase Elliott, por já estar até na Sprint Cup, poderia ter feito, espera-se que ele faça um bom trabalho, mas o Justin Allgaier, correndo pelo número 7, ele fez um trabalho muito bom, ficando em quarto lugar. Mas é complicado, porque parece que todos os outros casos estão um pouquinho abaixo da Joe Gibbs, Leonardo. Oh, é verdade, viu, Lucas? Não sei se a Joe Gibbs está muito bem ou se os outros times estão muito mal. Mas só para falar do Keselowski, né, aproveitando o momento aí, Cup Driver, o Keselowski vem sofrendo, né, boas sequências de corridas aí, o Keselowski. Deixa eu só encontrar os números dele aqui. Aqui, ó. Ele foi segundo em Daytona, se todo mundo lembra, né, mas quem estava no carro 22 era o Joey Logano. Depois o Keselowski assumiu os 22 aí. Ele foi top 10 em Atlanta, Las Vegas foi apenas o 15º e Phoenix, que ele fez aquela jogada de parar nas últimas voltas, colocando só combustível, ele ainda conseguiu salvar um top 10, né? Então assim, ele salvou um top 10, ele não conquistou esse top 10 aí, que terminou em nono, foi o nono colocado. Então o Keselowski passando momentos difíceis aí, por enquanto, né, sofrendo um pouco esse carro 22. Eu creio que talvez esse seria o carro dos Cup Drive ideal, né, para se correr na Xfinity Series. Seria o carro ideal, porque os caras têm que se matar e tentar chegar perto dos carros que disputam o título. Não é impossível um contender não ter, que nem, quais são os contenders esse ano? O Ty Dillon, o Eric Jones, o Daniel Soares, né, são os contenders aí que não conseguem ter carro para lutar por algo, né? O Justin Auger lutar por vitória. Os caras só lutam assim, um top 5 para eles é vitória. É que eu sempre falo, né? O top 10 foi um bom resultado, o top 5 é vitória, e uma vitória mesmo é algo impossível, né? É um milagre. Então, assim, o Keselowski aí vem sofrendo bastante com esse carro, fez uma boa corrida. Outro carro também que está aprendendo a usar a Xfinity Series para garimpar dinheiro é a Ganassi, né? A Ganassi aí nesse final de semana não teve com o Kyle Larson, mas quando o Kyle Larson está com esse carro aí na mão aí com 42, quem esteve no final de semana foi o Justin Marks mais uma vez. O Justin Marks foi o top 15, né? Terminou em 15º colocado. Quando o Kyle Larson tá na pista, ele pega esse carro na mão aí. É mais um carro apelão, né? Parece que a Ganassi aprendeu que lá é um bom lugar para se garimpar dinheiro. Mas enfim, foi uma corrida, como eu falei para os contenders, né? Foi uma corrida interessante. Por exemplo, tivemos aí o Eric Jones foi o segundo colocado, o Daniel Suarez foi o terceiro, e o Justin Allgaier fazendo uma boa corrida, né? Foi o quarto colocado aí. Parabéns ao Justin Allgaier, que evoluiu, né? Ele veio de 12º Daytona, oitavo em Atlanta, nono em Vegas, e agora foi o quarto colocado, né, Lucas? Então, assim, eu vejo que o Justin Allgaier está evoluindo, continua fazendo um bom trabalho, assim como ele terminou o bom trabalho na Sprint Cup, e está trazendo esse trabalho aí para a Xfinity Series. Com certeza ele está um pouco mais maduro, um pouco mais pronto e preparado aí para lutar por algo. O ano está apenas começando para ele, né, para a Xfinity Series como um todo aí, para o campeonato, mas eu vejo que ele estará aí podendo lutar por algo lá no final do campeonato, com certeza. Bom, Lucas, você tem mais algum destaque aí, Lucas? Ora, Leonardo, a gente pode citar também o Ty Dillon, que ele foi o sexto colocado, vamos dizer assim, que é o melhor que ele conseguiu fazer. Ty Dillon, que esse ano podemos considerar um ano bem decisivo para ele, porque a gente até imagina que provavelmente ele vai ter um lugar na Sprint Cup por causa do nosso maravilhoso Richard Childress. Só que esse era um ano que a gente esperava que ele fosse fazer algo especial, que ele é o único que sobrou os que estavam disputando antes, que era o Chase Elliott e o Chris Buescher, sobrou só ele aí. E até agora ele tem feito, vamos dizer, um trabalho decente, mas nada demais. O problema realmente é que eu não sei se ele tem carro para ele, não sei se ele tem equipamento para disputar com os Joe Gibbs. Uma vez que, por exemplo, se nós fôssemos pensar por essas corridas que nós vimos até agora, né, pode ser que tudo mude, apesar de não parecer que isso vai acontecer. Mas por essas corridas que nós tivemos até agora, se não tivesse o Chase no final, nós poderíamos quase cravar que quem ia disputar o título era o Eric Jones e o Daniel Suarez, porque o desempenho deles tem sido sensacional, assim. Eles, quando ficam voltas atrás, por qualquer coisa que possa acontecer, por algum problema, até o Eric Jones teve problema na semana passada, que foi punido, depois foi punido e na hora que estava cumprindo a punição. Mas tirando isso daí, a impressão que nós temos é que os dois iriam disputar tranquilamente. Mas como colocar o Chase esse ano, pode acontecer muita coisa nesse meio dessa história. Mas o Ty Dillon, que foi sexto colocado, podemos colocar assim como um meio destaque, assim, mais ou menos. Teve o Austin Dillon, que terminou em sétimo, só que o Austin Dillon esse ano parece que ele está bem. Esse carro 2 não está tão forte quanto o carro, se não me engano, era o carro 33, acho que Era era o o ano 33 do ano passado. É a 33 que agora está com o Brandon Jones, né? É. Esse carro 33, ano passado, ele conseguiu brigar com vitórias. Ganhou, acho que duas ou três corridas, não lembro Ele exatamente agora. dominou. A corrida de Las Vegas no ano passado, ele praticamente dominou, né? Ele liderou, se eu não me engano, 198 voltas das 200. Eu vou até buscar essa informação aí. Pode continuar, Lucas. No ano passado ele conseguia disputar em alto nível, né? Só que parece que esse ano a Joe Gibbs está lá em cima e o resto meio que briga pelas migalhas. Então, quando nós vamos definir os destaques, nós temos que pensar essa parte um pouquinho de baixo, assim. Tem o Austin Dillon que ficou em sétimo e logo depois tem o Elliott Sadler que está por aí brigando pelos primeiros colocados, no caso, os contenders da Xfinity. Mas os destaques são esses mesmo, se eu olhar aqui para baixo mais. E viu que o Austin Dillon venceu mesmo essa corrida aqui ano passado. Não, essa corrida em Phoenix não, ele venceu a Las Vegas. Ele liderou 183 voltas das 200 voltas corridas, perdão, 183 voltas das 200 voltas que foi a corrida ano passado. Então, ele venceu também em Charlotte, venceu também em Daytona e venceu também, venceu as duas em Charlotte. E fechou o ano o Austin Dillon com esse carro 33 e fechou o ano sendo o segundo colocado. Terminou em segunda posição ano passado na corrida de Homestead. O ano passado ele estava com um desempenho muito bom. É que vamos ver agora se nas próximas corridas se esse carro agora que é o carro 2, que o Brandon Jones 33, vamos ver se esses carros vão conseguir fazer alguma frente a Joe Gibbs. Esperamos que consiga, porque essas primeiras corridas que foram nessas pistas que podemos colocar, as pistas mais que onde o equipamento fala mais alto, que a gente exclui Daytona, né? Porque Daytona, lógico que é sempre bom ter um bom equipamento, mas isso nem sempre garante para você É, a uma vitória. vitória, né? depende de como faz, a questão das linhas, como defende e tal. Você pode sair do primeiro lugar para décimo, foi como o Matt Kenseth na prova da Sprint Cup. Então, Daytona a gente joga um pouquinho de lado, mas nas outras pistas onde o equipamento faz a diferença mesmo, que foram as pistas de uma milha e meia, agora essa de uma milha, a Joe Gibbs tá lá na frente. Parece que é algo que nem eu tinha até conversado no grupo de WhatsApp, eles tinham falado que nem o Galvão Bueno, é outra categoria, parece ser quase outra categoria disputando. É, a Joe Gibbs está bem nesse ritmo aí mesmo. Falando dos contenders e falando de outra equipe, né? Quem vem passando vergonha mais um ano aí, apesar de ser a atual campeã, é a Roush, né? A Roush Fenway. É o carro, como eu brinquei semana na primeira corrida em Daytona, como são as coisas são engraçadas, né? O carro campeão, o piloto campeão foi para a Sprint Cup, não foi para a Roush. Ele foi para um carro de uma equipe muito menor. O carro campeão não está na pista. Não tem nenhum substituto à altura para o carro campeão, o carro 60, né, do Chris Buescher. E o carro está encostado. Um carro morreu. O campeão da Xfinity 2015 morreu. Fim para ele. Ele acabou. É, então, e assim, e a Roush continua aí as migalhas, a Roush aí. O Dale Earnhardt Jr. muito mal, foi apenas o 12º colocado. O Ryan Reed, que foi vencedor de Daytona do ano passado, parece que vai ser a única vitória dele na Xfinity Series, foi apenas o 14º colocado. Então, assim, a Roush aí muito mal aí. A Roush vai capengando cada vez pior aí. Não sei qual vai ser o fim da Roush aí, né? É, perdeu o carro campeão. É, não conseguiu trazer nenhum piloto à altura aí para andar na frente. Desculpa os fãs do Bubba Wallace, mas o Bubba Wallace está deixando um pouco a desejar. Só que, como eu sempre falo, o ano está apenas começando aí. O Bubba Wallace pode dar a volta por cima, pode fazer boas corridas aí, né? E sei lá, pode estar no chase, quem sabe, né? O Bubba Wallace aí. É, só para relembrar, pessoal, o Bubba Wallace, o melhor resultado dele esse ano nas quatro corridas foi a sexta colocação lá em Daytona, né? Foi o melhor resultado dele aí. E no campeonato, a gente vai falar daqui a pouco do campeonato, né? Na tabela de pontos aí. Mas o Bo Wallace, atualmente, ele é apenas o 10º colocado aí. É algo inaceitável. Por exemplo, o Benopolo está na frente dele aí. Então, assim, não sei se esse é o nível do Bubba Wallace que todo mundo queria ver, se esse é o nível da Roush que todo mundo queria ver do atual time campeão. Então, tá muito nebuloso lá. Enquanto uma sobra, né, Lucas? Outras equipes aí, tradicional aí, vão de mal a pior aí. A Ford também, como em si também, esse ano vai muito mal, né? A Ford aí tem poucos representantes no field aí. E parece que as coisas não estão muito boas para eles, não. Parece que a Chevrolet e a Toyota vão sempre um passo à frente a Ford. Bom, aproveitar aqui, ô Lucas, daqui a pouco eu te devolvo a palavra. Só passar aqui os resultados e os números da corrida aqui, né? A corrida foi muito rápida, teve uma duração de 1h45 minutos. É, rapidinha mesmo a corrida, não chegou nem a dar 2 horas. É, entre cerimônia e a corrida, a cerimônia que geralmente demora um pouco mais, não chegou nem a dar 2 horas. Se deu 2 horas, deu 2 horas cravada aí, a transmissão da corrida em si mesmo. E tivemos aí, pessoal, três bandeiras amarelas, daqui a pouco a gente fala sobre elas, e a margem de vitória foi de 2,2. Essa foi a diferença entre Kyle Busch e Eric Jones. Tivemos aí cinco trocas de liderança. Quem liderou a corrida foi o Kyle Busch, o Eric Jones, o Ty Dillon chegou a liderar a corrida. O Keselowski também chegou a liderar a corrida, que foi quando no finalzinho lá que ele estava com uma parada de uma janela diferente aí, quando chegou a parou 10 voltas para o final, ele estava assumiu o finalzinho da corrida ali, as últimas voltas na liderança, mas depois o Kyle Busch veio para destroçar todo mundo, né, que nem um trator aí. Passando aqui, pessoal, o top 15 aqui para vocês rapidinho, né? Como já falamos, o Kyle Busch venceu, o Jones foi o segundo, o Soares o terceiro, Auger e Chase Elliott foi o quinto colocado. O Ty Dillon, os irmãos Dillon, né? Sexto e sétimo, o Ty e o Austin, sétimo. O Elliott Salo tentando lutar ainda, quem sabe, pelo título da Xfinity Series, foi o oitavo colocado. O Keselowski foi o nono e o Brandon Paul foi o décimo colocado, fechando top 10. Top 10. O Brandon Jones foi o 11º, Dallon Watson Jr. foi o 12º, o Brandon Galgo foi o 13º. Eu esperava um pouco mais do Galgo, porque ele andou muito bem durante o final de semana nos practice, fez até que uma boa classificação. No começo da corrida andou muito bem dentro do top 10, mas depois ele acabou caindo. E o Ryan Windy foi o 14º colocado, e Justin Marquez, né, o segundo carro da Ganassi, aí, fechando o top 15. O Blake Koch também foi destaque, tá, pessoal? Foi destaque até da televisão. O pessoal da televisão elogiou muito ele. E o Jeb Burt foi o 17º. Bom, esse aí foi os 17 primeiros, 18 primeiros colocados aí da corrida lá, da Exalta 200. Uma corrida muito boa, corrida muito interessante. Menos a parte onde que o Kyle Busch dominou. O Kyle Busch, não só o Kyle Busch, né? A Joe Gibbs dominou, a corrida como um todo. O resto, a corrida foi até que boa, assim, foi interessante. Mas, assim, acaba deixando muito a desejar, faz que a gente perca um pouco o interesse. Porque todo mundo sabe, todo mundo quer ver é o vencedor, todo mundo quer ver batalha forte pela liderança e briga pela vitória nas últimas voltas, como foi na corrida da Sprint Cup. Lucas, tivemos aí três bandeiras amarelas. Um incidente foi o Starr, que ficou virado por um muro, né, após um toque do 07 lá, o Ryan Black Jr. Depois tivemos aí no carro 51 parado no meio da pista. Não, perdão, o Jeremy Clemens, ele acabou tocando no muro e acabou ficando pedaço de pneu para todo lado aí. Depois o carro número 14 aí teve problemas também. Carro 14, que eu tenho que achar quem que é, que eu não lembro. Não sei se você vai lembrar, Lucas, eu não lembro. Quem tava no 14? Ah, o JJ ele. É verdade, o JJ ele também teve problema de pneu também, ficou pro meio do caminho. Lucas, como você viu aí as bandeiras amarelas, tem algum destaque para dar aí sobre o resultado da corrida? Leonardo, só uma dúvida só que você me falou. Você falou que a Roush agora ela tá com só o Bubba Wallace e o Eric Sadler. São só esses dois. Não, desculpa, o Eric Sadler não. É tá o Bubba Wallace e o Ryan Reed. São só esses dois que estão na Roush esse ano? Que eu me lembro, sim, rapaz. Posso estar bem enganado, mas que eu me lembro é só esses dois, sim. Isso aqui é até estranho, né? Porque o ano passado eles estavam com quatro carros, que tava. Além desses dois, tava também o Elliott Sadler. É que o Elliott Sadler também parece que ele. A operação parece que é dele, sozinho, assim mesmo, né? Parece que ele só vai migrando pelas equipes em si. Tem o patrocinador dele lá, que é o fixo dele, que parece que vai a qualquer lugar, leva até o número dele, ele vai passando pelas equipes, leva até o número dele. E tem o Chris Buescher que saiu e ficou sem nada. A Roush saiu de quatro carros para dois carros. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, não sei se você vai gostar muito, mas o Elliott Sadler, ele é o seguinte: ele tem uma oficina na casa dele com um monte de carro, um chassi pronto, né? E ele tem na casa dele uma mala gigante de dinheiro, e ele tem também um cara que só faz adesivo. O cara que tem uma maquininha de fazer adesivo, ele faz adesivo da Chevrolet, da Ford e da Toyota. Aí, conforme ele vai mudando de equipe, o cara do adesivo só vai fazendo os adesivos para ele aí. Então, esse é o Elliott Sadler, que vai caminhando de equipe por equipe, montadora por montadora, né? Então, ele vai pulando de galho em galho aí, o Elliott Sadler. Esse é o modo que eu vejo o Elliott Sadler hoje. É basicamente isso aí mesmo, Leonardo, porque a impressão que a gente tem, pelo menos, é que se fosse por desempenho dele, ele vira e mexe, vai lá, ganha uma outra corrida, chega num top 5, alguma corrida, mas ele não é aquele cara que ele não vai subir para Sprint Cup, porque ele já esteve na Sprint Cup, já fez até trabalhos razoáveis, mas já tem uma certa idade e não vai subir para Sprint Cup mais. Ele tem o patrocinador dele, que vai lá, paga tudo que precisa, e parece que onde ele vai, ele leva a operação dele. Então é. Parece que ele é quase independente de equipe. Parece que é, que nem você falou mesmo, é só para colocar o símbolo. É, o cara vai só imprimir um adesivo, fala: não, que carro você manda assim? Não, eu vou andar de Toyota. Vai lá, põe na máquina, tá aqui o adesivo, prega no carro, pronto, e vai. É bem assim mesmo. É, brincadeiras à parte, tá, pessoal? O Elliott Sadler, no ano passado, fez 4 top 5 e 17 top 10 em 33 corridas. Se você olhar assim pelos números aí, vamos focar nos números aí. Então são 33 corridas, 17 top 10. é um bom resultado, mas quando você olha que o cara liderou apenas 33 voltas no ano passado, foi apenas o sexto colocado no campeonato, então você vê que algo tem problema aí, porque o Elliott Sadler, por ser um ex-Cup Driver, por ser um cara que tem um patrocínio forte, por ser um piloto que tem uma experiência, uma certa bagagem aí de conhecimento, preparação, então o Elliott Sadler está muito abaixo aí do que se é esperado realmente. Eu vejo dessa forma. Não sei se você pensa do mesmo jeito, Lucas, mas o Elliott Sadler está abaixo aí. E só para completar aqui a informação da Roush, né? Ela passou de quatro casos no ano passado, que era o Chris Buescher, o Ryan Reed, o Sadler e o Bubba Wallace, para apenas dois casos esse ano, que ficou o Ryan Reed e o Bubba Wallace. Como eu já falei, o Chris Buescher, ele foi para a Sprint Cup, que não foi para a Roush. Ele está se matando no 34 lá da Front Row. E o carro dele, né, o carro 60 dele do campeão, foi extinto. E o carro número 1, a Junior Motorsport comprou o carro número 1 e levou o carro e tudo para a Junior Motorsport lá, onde que ele está andando com o carro número 1. Então a Roush aí vai, digamos, de mal a pior aí. A Roush vai muito mal aí para esse ano de 2016. São duas operações, são duas operações, quatro corridas aí. A equipe até agora tem uma volta liderada e um top 10. Realmente é um número ridículo uma equipe dessa daí, como já falei, atual campeã aí da Xfinity Series. Lucas. Realmente concordo com você, o Elliott Sadler, por ser um ex-Cup Driver, pensando que já está até alguns anos na Xfinity Series, era para ele estar tá sempre brigando por vitória, era o que a gente espera, pelo menos. Ele só vai em equipes boas. Só vai em equipes boas, sempre tem um bom equipamento, porque está sempre levando dinheiro, sempre levando dinheiro, todo mundo tem mau equipamento. Então, realmente esperava-se um pouco mais dele. Falando dos outros pilotos da Roush, que você até comentou também sobre o Bubba Wallace, assim, o ano passado a gente dava um desconto para ele, porque era o primeiro ano e tal. Quando começou, nem sabia se ia fazer a temporada inteira, acabou que conseguiu fazer. Tá, esse ano também, o ano passado a gente dava um desconto para ele. Fez algumas boas corridas, quase chegou a vencer, não chegou a vencer. Então, o Bubba Wallace a gente dava um desconto para ele, mas esse ano ele tem que mostrar serviço. Se ele não mostrar serviço esse ano, a gente não sabe para onde ele vai conseguir ir. Se ele vai continuar na Xfinity, se vai descer para Truck, ou se vai andar no final de pelotão lá da Sprint, como está andando agora, por exemplo, o Ryan Reed, vai andar naquele que leva 10 voltas lá do vencedor. Então, se ele quiser fazer alguma coisa especial na carreira dele, ele tem que começar a ter bons resultados. O Ryan Reed, eu realmente não tenho uma expectativa sobre ele, que nem você falou, ele ganhou aquela corrida e parece. Ele parece ter um desempenho razoável em Super Speedway, mas piloto nenhum na Lácia vai conseguir fazer alguma coisa só tendo desempenho bom em Super Speedway. Tem que ganhar nas corridas de 1,5 milha, que é a maior parte que tem, nas pistas curtas também. Tem que ter bom desempenho em todo tipo de corrida, só isso não resolve. Então a Roush esse ano mesmo não está empolgando a gente. Ô Lucas, isso não é uma regra, tá? Não é que é assim. Mas ser bom em Super Speed, eu creio que praticamente quase todos são, né? Porque talvez é muito fácil. Eu nunca andei no Super Speed, eu nunca estive dentro do carro lá, mas é algo um pouco mais fácil de se dirigir, né? Então, assim, você precisa ser rato, igual, por exemplo, é o Dale Júnior, e descobrir os caminhos das pedras. O Dale Júnior, ele sabe realmente como sair da 15ª posição faltando 10 voltas e chegar na última volta ali na boca ali para se tentar lutar pela vitória. É o Kyle Busch, perdão, o Dale Júnior é um cara vivo para isso. Mas o Ryan Reed, ele mostra um desempenho muito bom, né, que eu vejo assim muito bom nos ovais de 1,5 milha, né, que ele vai um pouco melhor aí o Ryan Reed. Para falar do Dale Earnhardt Jr., tá, do Dale Earnhardt Jr. do ano passado, foram três top 5 e 14 top 10, né? Lembrando que algumas corridas aí a gente até Eu praticamente torci muito para ele vencer alguma corrida aí, mas isso não acabou acontecendo. E para falar do futuro dele, né, o Lucas? Para mim é o seguinte: esse ano ele vai ao racha ou ele volta para Truck Series, né? Ou ele vai arrumar um carro talvez um pouco pior e fique na X-Men Series. Ou se ele quiser ir se aventurar para a Sprint Cup, ele vai andar uma BK Racing na vida aí. E na hora que for tiver completando 10 voltas, já levou duas, pelo menos. Então, assim, a vida do Bubba Wallace aí é vai ou racha. É sempre um assunto aí que eu, principalmente eu, Pedrão e Elião, sempre bateu na tecla aí, né? Qual o momento certo de você subir uma categoria? O momento é esse? O momento é agora? Você precisa? Você está preparado para categoria acima? Você precisa de mais milhagem, talvez? Se preparar melhor, eu ainda acho, na minha visão, que o Bobo Wallace deveria ter feito mais um ano de Truck Series, deveria ter lutado por título, lutado por vitória, ter aparência na mídia, estar focado no trabalho dele, do que talvez ficar com olhos grandes na X-Men Series aí e acabar que tá, vai acabar, talvez pode acabar o que vai acontecer com ele aí. Que é o cara ficar a pé de repente aí do nada e o cara tá a pé. Por exemplo, temos aí um exemplo, o último exemplo aí que tivemos aí foi aquele Dillon Kwiatkowski lá que sumiu, o moleque sumiu, o cara foi bicampeão da KN, chegou na Xfinity Series aí, não fez nada e sumiu. Então é bom o Delos Júnior se preparar porque talvez ele pode sumir também. Porque você andar ser meia boca na Truck Series é uma coisa, agora você fazer ser meia boca na Action Series, aí na Action Series a faca fica no pescoço, na Truck Series a faca tá na barriga, então tem uma diferença gritante aí, ou você vai ou você morre. Então vamos aguardar aí o destino do Delos Júnior. Ele pode vencer uma corrida aí, calar a nossa boca, fazer uma grande corrida, tomara que ele faça uma grande corrida e vença uma corrida aí. E tomara que ele vá para o Chase e seja campeão. Isso eu quero que ele queime minha língua e faça tudo ao contrário do que a gente está falando aqui, ou mais ou menos está prevendo aí. Mas o Delos Júnior está na hora de mostrar realmente para que ele veio, porque senão ele não vai nunca mostrar nada, ele vai acabar ficando a pé aí, o Delos Júnior. Ou ele vai continuar na Jack House aí, no ano que vem, e vai melhorar, talvez ano que vem ele faça um ano melhor. Vamos aguardar. Lucas, você tem mais alguma coisa para falar sobre a corrida, dos contenders aí? Quer falar um pouquinho dos Cup Drive? Ou vamos já puxar o campeonato aqui? Uma coisinha só que você falou agora que eu lembrei, quando você falou desses pilotos que parece que não. Que tipo, eles vão até bem na truck, mas depois não conseguem subir, não conseguem parar. Me veio na cabeça o irmão do Chris Buescher, o James Buescher. Ele que chegou a ser campeão, no caso, da truck, depois subiu para a Xfinity, na Xfinity ficou naquela, não conseguiu fazer nada especial, tentou voltar para a truck, e aí depois, agora não está na truck, não está na Xfinity, não está mais em lugar nenhum. Simplesmente sumiu. Um cara que foi campeão há poucos anos atrás da Truck Series. Quem sabe se ele tivesse ficado mais tempo, ou tivesse ido melhor, ou quem sabe tipo, tivesse acertado melhor essa questão da transição mesmo assim, tivesse conseguido ir melhor na Xfinity quando teve oportunidade para lá. Se o cara não for bem na Xfinity, ele não vai subir para Cup. Ele tem que fazer um serviço bom na Xfinity. Só com o serviço da Truck ele não vai conseguir nada especial. Além disso, eu acho que a gente já pode passar para o campeonato já. Lucas, só complementando mais um assunto aqui que a gente sempre fala, é chegada uma hora que o piloto ele precisa mostrar o trabalho dele, que ele precisa fazer uma decisão aí muito cruel, que é ficar ganhando corridas na categoria abaixo ou tentar e ficar com olhos grandes na categoria acima. Por exemplo, vamos citar um exemplo aí, o Frank Kimmel na Arca, o cara tem 10 títulos, velho. O cara tem 10 títulos lá na Arca, o cara é rei na Arca. Você fala Arca, você já vem franquismo na cabeça, aquele carro 44 patrocínio da Menards. Então, assim, é automático, né? Hoje, atualmente, você fala de Truck Series, a imagem do Truck 88 do Matt Crafton. O cara é bicampeão, o cara consegue fazer corridas e corridas aí dentro do top 5, é um cara consistente, sólido. Então, assim, por exemplo, franquismo. Será que se o Frank Kimmel tivesse tentado, né, tivesse com olhos grandes aí, querer ser um piloto da Sprint Cup, que no momento, na época era a Western Cup, talvez ele teria o prestígio que ele tem hoje, na ARCA, ele teria na Sprint Cup? Por exemplo, o Todd Bodine. Todd Bodine é um cara, um dos dinossauros da Truck Series aí, ele junto com o Ron Horner, fundaram aí a Truck Series em 1996. Né? Então assim, o Bodine, por exemplo, o Bodine, ele correu muito na Busch Series e muito na Western Cup, mas nunca conseguiu nada. O que o cara fez? O cara ficou quietinho na Truck Series, ganhando corrida, fazendo o pé de meia deles, ganhando prestígio. Sempre quando chegava alguém lá, falava assim, mas lá tem um Todd Bodine, cuidado que tem um Todd Bodine na Truck Series. Então assim, é o cara que fez o pé de meia dele na categoria. E tem piloto aí que hoje em dia o mercado não tá muito fácil, o mercado realmente tá batendo. Por exemplo, o que foi embora aí, né? O Dylan Alzenelski aí, o nome difícil pra caralho de falar, o cara que sumiu aí. Talvez se ele tivesse ficado na Truck Series lá, garantindo o patrocínio dele, né? Só garimpando vitória, vitória, vitória e título. Ó, você vai sumir de categoria? Não, vou ficar aqui. Vou ser campeão aqui, aqui eu me acertei, por aqui eu vou ficar. Véi, a Truck Series é a única corrida que das, vamos colocar aí das categorias menores aí, né? Entre a KN, entre a ARCA, é a única categoria que passa as 22, esse ano 23, todas as corridas ao vivo na TV. Então, assim, a visão, a mídia, é a categoria que mais cresce bope na televisão norte-americana. Né, no de automobilismo, a única categoria que não perde, ela ganha audiência ano a ano, corrida a corrida. Então, assim, você prefere ficar numa categoria que tem tudo isso de bom para te oferecer, ou você prefere ir para uma categoria onde que qualquer erro você pode ser cortado aí do nada aí? Então, assim, essa é uma questão que a gente sempre fala aqui no nosso podcast, né? Mas aí vai da consciência de cada piloto, vai de vontade de cada piloto aí. E temos aí, né, o nosso exemplo aí do piloto brasileiro aí, o Nelson Piquet, que deveria ter ficado no Truck Series, deveria ter vencido umas 50 corridas, deveria ter sido campeão, depois ter ido para uma categoria maior, que seria a Xfinity Series, né, deveria ter buscado algo melhor aí, e não aquelas corridas, apenas algumas corridas na Roush que ele não aceitou, e sim aceitou uma loucura aí correndo com o Kyle Larson na Xfinity Series aí, ou na Ganassi, acho que nem na Ganassi não era aquela época ainda. Então, assim, uma loucura aí, né? Então, mas enfim, vai da cabeça de cada piloto, vai da cabeça de cada administrador, gerente aí de cada piloto aí, e eles que decidem aí o que eles querem com o futuro. Lucas, vamos para o campeonato da Xfinity Series. O Daniel Soares, né, pessoal? Ele segue na liderança aí, continua na liderança. Ele soma agora 144 pontos. O Elliott Sadler é o segundo colocado, o Ty Gilliland é o terceiro, o Justin Allgaier é o quarto, Brandon Jones é o quinto, o Eric Jones é o sexto, o Brandon Gagol é o sétimo, o Ryan Reed, que só venceu o Daytona no ano passado, é o oitavo. O Brandon Polo fazendo um grande começo de ano aí ao nono. E o Jeb Burton surpreendendo a todos e mostrando que aquele carro 43 estava perdido por falta de piloto e esse ano tem. Tem gerência, é o décimo colocado. Empatado com ele, o Bubba Wallace é o décimo colocado, mas por desempate, questão de desempate aí, né? O Jeb Burton por ter resultados melhores, é o décimo primeiro. O Blake Koch, Dakota Armstrong, Ryan Sieg e Jeremy Clements são os 15 primeiros na tabela aí. Meu amigo Lucas, campeonato, o que você vê aí o campeonato aí, como você espera que seja esse desenrolar aí? Leonardo, dando uma olhada assim no campeonato, pensando até conforme estão indo os desenrolar das corridas, provavelmente nós vamos ter muito pouca gente entre somente provavelmente o da Joe Gibbs ou não, talvez mais alguém classificando por vitória, vamos dizer assim, o pessoal que vai conseguir vitória entre esses contenders aqui. E fora isso, dá para perceber que vai classificar muita gente pro Chase, que não é que não deveria estar no Chase, mas que não vai. acrescentar muita coisa assim. Hoje mesmo, que o 12º seria o Blake Koch, nada contra o Blake Koch, mas é um cara que não vai conseguir, né, nem de perto fazer algo no Chase. Então, eu acho que esse Chase da Xfinity Series, pelo menos a primeira etapa dele, vai estar um tanto quanto inchado, assim. É algo que eu percebo, por exemplo, nos playoffs da NBA, do basquete americano. Tem muito time que, por eles classificar muito time, acaba chegando time que não deveria estar lá, time que não vai ter chance. Mas é mais ou menos isso que eu penso que vai ser assim o campeonato. Os que a gente fala aqui são os principais, que é o Elliott Sadler mesmo, o Daniel Suárez, o Eric Jones, esses já são, com certeza, vão estar lá, sem muita dificuldade vão estar lá. Aí depois vai ter também aquele segundo pilotão que a gente pode colocar o Brandon Gowan, que lá de vez em quando ganha uma corrida, o Brandon Jones. Todo esse pessoal vai estar lá, isso é certeza. E vai sobrar também alguns daqueles que andam mais no pilotão de baixo para chegar no Chase. Então, olhando esse campeonato assim, chega a ser até interessante imaginar como que vai ser o Chase quando começar, no caso. Então, Lucas, é bem isso aí mesmo, né? Vamos aguardar aí o desenrolar aí do ano. Com certeza vai aparecer alguns pilotos aí que nem chance de lutar por algo vai ter, mas vai que vence uma corrida, Lucas. Sei lá, numa corrida por combustível aí, chove, o cara tá na liderança, e esse cara me aparece em home, você vai que acontece isso, né? Mas enfim, eu creio que atualmente, hoje, se você olhar a tabela assim, você falar assim, quem vai lutar pelo título? O Daniel Suárez, com certeza, o Elliott Sadler, o Ty Dillon, o Justin Allgaier pelo carro que ele tem, e o Eric Jones aí. Eu acho que o Brandon Jones e o Brandon Galgo vai ser algo assim, meio que. E o Ryan Reed aí para baixo aí, ó, já nem sei se eles vão conseguir chegar bem aí, vai fazer alguma coisa. Talvez o Bubba Wallace aí ele consiga melhorar um pouco na tabela aí e avançar, né? Só para falar para vocês aqui, o Bubba Wallace ele subiu 4 posições, né, de Las Vegas para cá. Ele saiu da 14ª posição e agora entrou no top 10 do campeonato. Lucas, mais alguma coisa, Lucas? Não, Leonardo, nada mais a acrescentar sobre o X-Fin. Tinha deixado aqui no mudo aqui sem perceber. Então, depois desse bloco da Action Series que não foi. O bloco foi interessante, tá, pessoal? Mas a corrida não foi tão interessante assim. Claro, tirando a parte do Joe Gibbs que dominou. Vamos encerrando o bloco da Action Series e já voltamos com o bloco da Sprint Cup, aonde tivemos uma grande corrida.